baladinha rural. Os agrobó. Hoje o point da cidade é aqui exatamente. Hoje vai ter farra em casa, nem vou precisar sair. Arrastei esses feno pra um lado, luzes na porteira e grave na 4x4. Isopor lotado de cerveja, só moda remix, fumaça e poeira. Hoje tem baladinha rural, olha elas descendo no curral. O som bem alto e eu já tô no grau, o pau torando e eu torando o pau. Hoje tem baladinha rural, olha elas descendo no curral. Chama! O som bem alto e eu já tô no grau, ai ai ai, o pau torando e eu torando o pau. Isso é os agroboy! Respeita, caralho! Hoje o ponte da cidade é aqui exatamente. Hoje, cê acredita? Vai ter farra em casa, nem vou precisar sair. Arrastei esses feno pra um lado, luzes na porteira e grave na 4x4. Isopor lotado de cerveja, só moda remix, fumaça e poeira. Hoje tem baladinha rural, olha elas descendo no curral. O som bem alto e eu já tô no grau, o pau torando e eu torando o pau. Hoje tem baladinha rural, olha elas descendo no curral. O som bem alto e eu já tô no grau, o pau torando e eu torando o pau.